Alfa decolado ao 5-1 no controle, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, Oscar Zulu Alfa, boa. Bom dia, Papatango Oscar Zulu Alfa. Papatango Oscar Zulu Alfa, contato na zona da colagem. Supra nível 100 na saída Arbor. Uma centena cedada, Oscar Zulu Alfa. Pode voar direto ao VATAP, já está com referência. Um ano VATAP. Cátia, tem condições, poderia voar direto ao VATAP? Autorizado. Integrado, direto ao TAP, Oscar Zulu Alfa. De Oscar, no pátio 3, solicita autorização de reboque para o pátio, pátio 1, posição 5. Prático. Confirme a sua matrícula. Aeronave que solicitou reboque, confirma a matrícula. Incompreensível sua mensagem. Confirma a matrícula da aeronave. Ok, equipamento rádio e reporte novamente para a torre. Mensagem ininteligível. matrícula? Juliette Oscar. Visque Juliette Oscar, prossiga. Autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 5. Autorizado inicial, Whisky Juliette Oscar. Rapaz, o meu Bravo Alfa Tango, bom dia, contato radar, passando a posição Conde, mantém o nível 100, reporte através de Salvador. Chama agora o centro Recife 126.0, alterna 128.8.